Quero chamar aqui, diretamente de Curitiba, nosso mano Léo, banca de cá. Entra nesse clima de gratidão. Começa a lembrar as coisas que Deus fez por você. Aquele momento que você estava passando por uma grande dificuldade e Ele foi lá e te acolheu. Aí você lembra, valeu a pena aceitar Jesus. Valeu a pena entregar minha vida para Ele. Gera no seu coração gratidão. Deus gosta disso, morou, mano? Fala pra Ele, valeu. Valeu, meu Deus. Mais ou menos assim. Valeu a pena eu ter me convertido. Embora muitas vezes por homens eu me senti ferido, mas Jesus Cristo nunca falhou comigo. É meu amigo desde o princípio, nunca deixou do prejuízo. Valeu a cada passo, preço pago. Muitos caíram do meu lado, abalado. Eu permaneço intacto, com sorriso no rosto, alegre no choro. Todo tempo renovo, Natal, ano novo. É bom demais olhar pra trás e ver que não foi em vão. Realizar as obras, vencendo a tribulação. Amizade selada, aliança firmada, vida transformada pelo poder da palavra. O tempo passa, o tempo voa, e a SNT Crew continua numa boa, pregando o evangelho aos jovens da nação. Obediência faz parte da adoração. Se você olhou pra trás e viu a evolução, valeu a pena, irmão, valeu a pena, irmão. Às vezes que errei, mas me levantei e dei mais uma chance de recomeçar e de que se valeu a pena se temos o que não é visto aqui. Assim sendo, crendo, andando, plantando sonhos, aprendendo e vendo que não é assim tão medonho. O dia a dia certo é muito bom ser correto, fazer o bem quem tá vendo, pegar vários dialetos. Valeu a pena mesmo cada noite na estrada, cola com a rapaziada, ter a vista marejada. Recada despedida depois da missão cumprida, abençoando as vidas pra na estrada tela vista. Valeu a pena mesmo cada conselho que dado, levará resultados muito além do esperado. Vale a pena crer naquilo que não se vê, pois o rei ainda te vê e tem saudade de você. Cê forjado e vê crescimento a cada estágio novo, sentir um renovo, alívio a cada olhar no olho. Vale a pena andar como valeu persistir, sempre valer a certeza, pois o rei está por vir. Cada privação, cada injuriação, cada reclamação, como valeu de coração. Ser firme, crucificar, ser eficaz, verdadeiro. Valeu a pena rima, nesse som com os guerreiros. Sabemos que pra alcançar a vitória o esforço é doloroso, mas quando ela chega traz consigo renovo. E a dor, o sofrimento, o preço que foi pago, hoje não passam de marcas do passado. Deus nunca dá o fruto antes da semente, quem entregou o fruto fácil foi a serpente. Deus entrega a semente pra você romper, e por meio do esforço vários frutos colher. Hoje vemos pessoas fazendo o contrário, de olho grande no salário antes do trabalho. Há mulheres que se deitam na cama de quem não ama, que no outro dia nem lembra como ela se chama. A quem planta problema vai colher problema, e depois se lamentar por não valer a pena. Ver os cabelos brancos chegar sem nada a conquistar, mas Deus diz nunca é tarde pra recomeçar. Fazer uma história na memória, ser o sal da terra e alcançar a vitória. Valeu a pena superar as dificuldades, suportar em amor, andando em unidade. Valeu a pena a aliança firmada na cruz, valeu a pena o sacrifício de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Valeu a pena, valeu a pena, e vale acreditar no amor. vale acreditar no amor. E vale acreditar no amor. Valeu a pena. Valeu a pena. Vale acreditar no amor. Vale a pena acreditar em Jesus Cristo. Ele é o próprio amor. É o velho.